um bocadinho. Olá. Vais usar o XY? Não era melhor usar este? Quer dizer, este apanha ambiente também. Isso. Ah, falta uma almofada. Top 10 anime trails. Free the nipple. Tipo, basicamente a ideia é explorar o olfato tipo, para obras artísticas, sei lá, tipo, ou cenas mais performativas, se calhar, tendencialmente, e em incorporação com música, esse tipo de contextos. Mas tentar perceber as implicações de tu usares o olfato como fonte conceptual. Tipo, tu imaginas, escolheres uma fragrância, analisares a fragrância, decompores e construíres, sei lá, tipo uma narrativa, uma performance em redor da evolução do olfato, tipo do cheiro, do aroma daquela cena. Mas não só essa parte mais conceptual, mas também as implicações técnicas de tu utilizares o olfato como médium. Imagina, tipo, o som tem toda uma infraestrutura técnica e o olfato também há de ter, porque tu estás numa sala de espetáculos e como é que asseguras a distribuição? Qual é o FGV do... Exato, tipo, acho que síntese de cheiro não é algo concretizável à minha escala, mas se calhar, imagina, fazer uma seleção de óleos essenciais ou fragrâncias e como controlar a expansão disso numa sala, tipo, imagina, tu estás a usar mais que um olfato e como é que tu lidas com questões de sobreposição de cheiro certo. E de tirares o primeiro cheiro para meteres o segundo. Há aqui algumas coisas a perceber. Se calhar pode nem ser interessante usar os dois cheiros, mas sei lá, pode não funcionar em muitos aspectos. Portanto, há toda uma componente de prática artística que eu tenho que perceber. Mas se calhar o que mais me interessa é não tanto as consequências técnicas, mas mais como criar algo com o cheiro como base e incorporar o cheiro na utilização. Havia uma cena, houve uma visita guiada ao cemitério da Agramonte, que é o da Boa Vista, no Porto, quando foi o Open House, foi uma visita guiada à noite, acho que era por um professor historiador, e acho que em alguns mausoleus, assim, a época daquele chão, era uma altura romântica a nível cultural, e usava-se muito a presença de plantas fragrantes no cemitério, e acho que era toda uma experiência olfativa. E também tinha uma conotação simbólica, tipo, determinadas flores têm, sei lá, os lírios azuis representam não sei o quê, percebes? Este tipo de simbologia também. E eu tinha uma ideia que era, eles têm alguns mausoleus que são assim, pequenos pavilhões, também tem uma igreja no centro. Mas curtia descobrir que plantas é que eram e num dos mausoleus fechados ou se calhar tipo espacializado ao longo do cemitério, esse talvez não funcione tão bem, mas teres um espaço onde estás a recriar o que seria talvez o cheiro de uma viagem olfativa, mas curtia fazer isso tipo, dentro do mausoleu, cheio de fumo, tipo assim uma estética fixe. think I just stop and smell the roses. Stop and smell the roses. Como se quase tivesses tipo uma anulação da presença do espaço através do fumo, para te poderes concentrar na componente do olfato, porque os outros sentidos sobrepõem-se bué à tua percepção olfativa e até mesmo tu tens que te concentrar muito e tens que ativamente respirar, inspirar, para sentir um cheiro, e é quase como uma limitação de percepção, porque tu estás sempre a ver, desde que tenhas os olhos abertos, e a ouvir também. Tipo, para o olfato tens mesmo que ter aquele momento de... E isso também, sei lá, tens que pensar de tentar perceber quanto tempo é que consegues manter as pessoas a percepcionar um cheiro. Se tem só aquele primeiro impacto ou quão depressa se ameniza no ambiente, não é? Tens um bocado a tendência de esquecer as cenas que estás a inspirar no momento. Até tipo aquela cena, mesmo presente naqueles momentos de tolerância a cheiros maus, tipo, vais-te tornando progressivamente tolerante com alguns minutos. Tipo cheiro a lixo, uma cena assim, não sei. Mas essa era uma das ideias. A outra ideia surge de uma experiência que eu tive, que foi o Gu comprou um conjunto de óleos essenciais. Ah, já sei. E nós estivemos a fazer a discussão, o André também estava, e o Du. Já sei. Estivemos a fazer aquela discussão após cada cheiro. E havia um que era particularmente úmido e terreno, parecia que estavas envolto em musgo e assim, sei lá, tipo terra molhada. E tinha assim um ar fresco e meio nórdico, apesar de muito quente ao mesmo tempo. E esse cheiro foi mesmo intrigante para mim, porque era mesmo muito profundo. Tipo, era muito denso esse cheiro. E eu sei lá, depois também, isto tudo paralelamente a temas tipo ecológicos e ecossexuais e cenas nesse sentido. Fiquei, se calhar, a ideia principal até de todo este processo, que seria fazer uma performance musical com base, por exemplo, num cheiro desses, mas o conteúdo lírico ou o conteúdo mais musical não tem que ser necessariamente sobre o aroma também, mas se calhar espelhar algumas questões estruturais que o cheiro tem, tentar transpô-las para a música. Mas a nível de conteúdo, se calhar ir mais para tópicos tipo ecologia e cenas desse género. Portanto, eu imagino uma cena às escuras, uma sala muito às escuras, se calhar com uma luz muito tenue, e musicalmente, tipo, um drone feedback noise. Cenas assim. Se calhar fazer um concerto para dois movimentos. Tipo, o primeiro é olfato e o segundo é só o som. Mas não sei. Essas merdas é o que tem que acontecer. Só uma provação que já ouvi em cima, mas acho que... O que é de usar olfato? Acho que há algumas cenas, tipo, do pessoal... Aqueles cinemas 4D e assim. E só que não sei, tipo, tu tentares acompanhar o cheiro do que está a acontecer no filme a nível do olfato deve ser logisticamente infinitamente complexo, nem consigo imaginar. Tipo, tens de ter um sistema automatizado de expressão de cheiros específicos e depois levanta-se aquele problema de fazer desaparecer o cheiro. Eu vi umas cenas que era café, era bem usado para neutralizar o olfato, como se fosse tipo uma baseline. Okay, cheiras café, é quase como se anulasse a cena e depois tinhas uma base de comparação de onde começas, de cheiro para cheiro. Isso é interessante. E acho que havia essa cena para tanto para o festival, tanto para os cinemas, desculpa, como tipo mesmo em marketing e isso. Também não cheguei a ler muito sobre isso, mas falava um bocado da utilização de cheiros para potenciar o consumo, tipo em contextos de loja e cenas assim, tipo simulação sensorial no olfato, que são cenas mesmo subtis, mas que sem dúvida que afetam afetam a tua percepção de espaço. Também tinha uma ideia engraçada, que era um bocado tentar paralelizar a ideia de espacialização de som, que é uma cena que se faz cada vez mais, e fazer tipo espacialização de cheiro, em que tipo, a uma grande escala, teres diferentes divisões de um edifício ou de uma galeria, tinhas pequenas salas que tinham cheiros e tu, o espaço vazio, por natureza, e era um bocado a ideia de o percurso e a espacialização do aroma no espaço, e diferentes sítios com cheiros distintos e os espaços entre, o espaço entre os espaços, ter cheiros de transição a uma mais pequena escala. Isto podia ser uma sala, tipo, imagina, com um volume invisível feito por 4 sticks de incenso diferentes, ou 2-2, sei lá. Podia ser. E é uma cena muito relacionada com o tempo, porque o olfato acho que também tem uma natureza temporal, tipo a música. Porque progride bué, tipo, quanto mais te concentras num cheiro, isto um bocado que eu percebi na consequência daquela cena dos óleos essenciais, é que quanto mais tu investias em cheirar, parece que mais longe conseguias ir no desenvolvimento do cheiro. E havia cheiros muito simples, tipo, mais básicos, ou seja, em que tu, um pouco como o palato, eu acho, a experiência sensorial é muito semelhante. E tipo, tu vais notando determinadas coisas no cheiro, e há uns que ficam mais aquém, tipo, se desenvolvem só um bocadinho, e há uns que parece que não consegues parar, tipo, de encontrar cenas novas. E algumas dos cheiros tinham formas muito visuais, tipo, a nível de percepção, parecia quase que conseguias ver um desenho como aquilo se desenvolvia, e mesmo uma progressão de cores. As cores davam discussões engraçadas, eram relativamente consistentes, mas às vezes havia assim opiniões que destoavam muito, tipo, o pessoal dizer que era verde e lilás e alguém tipo castanho escuro ou laranja. Mas tem muito a ver com a percepção da pessoa e do que ela tirou do cheiro. E um caso particular, eu não me lembro de qual era, mas acho que não era rosmaninho, mas era uma cena semelhante. Lavanda, algo nessa onda, e esse cheiro teve uma discussão particularmente divergente, que era, havia muita malta que estava assim no floral e campestre, e depois alguém que comenta que só lhe cheirou, o Dani comentou que só lhe cheirava tipo a carne podre, tipo peixe em putrefação, e eu fiquei tipo tão chocado de ser tão distante daquilo que eu tinha percepcionado, que tive que cheirar outra vez. E comecei e notei de onde é que ele vinha, e de repente não consegui não perceber aquilo lá, e de facto tinha assim um cheiro quente e putrefacto. E foi muito engraçado, porque depois o host do jogo, o Gu, que era quem estava a distribuir os cheiros, mostra-nos o que é, e um dos nomes era qualquer coisa dos pescadores. Portanto, era uma cena que acho que também cresce numa zona marítima, e o cheiro a peixe também remonta ao nome, portanto é engraçado, não é consistente, não foi só uma cena nossa. But most of the time I spend behind these county bars, he said, I drink some beer.